Conheci ele assim, a gente estava numa casa noturna em São Paulo, de dança, enorme, chamava Bar Avenida, enorme. E com um conjunto, tocando, não sei se era forró, uma coisa assim. E eu, com a Joconda, minha melhor amiga, a prima dela, que mora em São Paulo, a Carmen, um outro povo lá de teatro, até não sei o que a gente foi fazer lá, porque eu só ia em lugar porra louca, entendeu? Eu só frequentava o lugar que a Rigo Barnabé frequentava, São Paulo e tal, só esses lugares. E a gente foi nesse bar, que era, né, nessa boate, sei lá, que... Não sei de onde que veio a ideia que nós fomos lá. Enfim, uma turma. Aí eu tô tomando, acho que era um uísque que eu tava tomando assim. Eu vou pôr o copo na mesa, vem um cara assim por trás, me segura aqui pela cintura, não sei, toma meu copo. Não, eu sei que ele toma meu copo assim, me vira e sai dançando. Era ele, esse menino. Ele é muito legal, assim, entendeu? Divertido e uma boa pessoa. Engenheiro, com firma e tal. Não, namorei com ele, assim. Mas era um namoro de longe, que eu ficava com ele quando eu ia lá e tal. E aí, não gostava, acho que ele não gostava muito de mim, não.